to the night is the marching nation. Bodies below ground bury the war sound now. We won't be coming back out till we found salvation.

Sul Rádio. Ковток. Забыто хочется слова твої. Коли до тебе був останній крок. Я впав, немов мене не було на землі. Like a ghost, to the world. Rio Soul Radio. Sul Rádio. Level 42. Lessons in love.